1703, pronto para cópia. Prossiga. 1703, está autorizado para Brasília. Número voo 340, via Upzulu no 7. Decola pistão no 0, com curva direita, após decolagem na saída bola e transição. O fito transponder 5443 e a frequência do controle 119.35. Autorizado 340 para Brasília. Gole o fito, decola, decolando da 10, primeira curva direita. A rota é o Upzulu 17 até a Pino. 5443 e o controle 1935, 6703. 6703, correto. Ajuste 1013, chame pronto, feedback sendo mesmo. 1013 no ajuste, chamaral, 6703. Salve Salvador, gol no 649, autorização, Ilhéus. 649, boa tarde. Confirme o nível para Ilhéus. 220. 220, aguarde autorização. Good afternoon, Azula 4065. 4065, good afternoon. Confirm the park level to Campinas. We are looking for a 340 and we have option. Lima Juliette Lima, livre alinhar e declamar pista 17. O vento no 90 graus, 10 mais. Eu entendi que era o Lima Juliette Lima, então quem está alinhado é o Vitor Indiano Uniforme. É porque anteriormente foi solicitado só o acionamento. Vitor Indiano Uniforme, livre decolagem pista 107, o vento no 90 graus, 10 mais. Pronto para cópia. 649, certeza. 649, está autorizado para Ilhéus. Número voo 220. A rota é DCT. Holanda 10, com curva à direita após a decolagem na saída da El. Leta após direto Ilhéus. Transponder 5450. E a frequência do controle 119.35. Nível 220, saída da El, transição Leda, curva à direita da pista 10, transponder 5450. Só repito, transponder 5450. 5450. Correto, o número 649, a frequência do controle 119.35. E chame pronto para o pushback acionamento, ajuste 10, 13. Chamará. É da El, a saída é da El Leda ou da El Tiné? Para o gol 1649. 49, prossiga. Confirmando a saída, é da El transição de Leda ou Tiné? Da El Leda após direto Ilhéus. Ok, da El Leda após direto Ilhéus. Vitor Indiano Uniforme, autorizado a base, reporte final do ano 7. Reportará final após autorizar a alinhar para a nova decolagem? Afirmativo, Vitor Indiano Uniforme. retiração. Lima, Juliette Lima. Bravo, Kilo Índia, no através de Paripe. Norte, Bravo, Kilo Índia, informa rotatória, visual aeródromo. Reportará rotatória, visual aeródromo. Confirme que altimetria recebe, senhor? 1.400 pés. 1.400 pés, copiado. Controle de Salvador, muito boa tarde, gol no 807, passa a Lagoinha. Gol no 807, boa tarde, identifique, chegada bom, fidência 040. Desce ao 40, intenção efetuar o RNAV da 190, ok? Ok, eu presente e vou ir para o Serra Victor 367, aguardando o Serra Victor 366. Ok, bora para o 367. Uniforme, aguarde para a DEF. Vitor Índia e uniforme, livre da colagem em pista 1-7. O vento no 90 graus, 1-0 nós. Afirmativo, senhor. Pode chamar torre 18, decimal 6, Bomboso, para o cliente. Torre 18, 6 graus. Você já está estabilizado? Agora estabilizando, loca live. Net, informa que os primeiros 90 metros da pista 1-0 estão impraticáveis. Chame torre 18-6, Bomboso. 18-6, grato. 9-3-5, grato, bom trabalho. Torre, Bravo Kilo Índia, na rotatória. Bravo Kilo Índia, reporte 3 milhas, sinal da 1-7. Reportará 3 milhas, sinal da 1-7, Bravo Kilo Índia. Eu ajusto no 0-1-6. Foi Salvador de Lima Victor Delta. Lima Victor Delta, só confirma intenções no 0-1-7. Confirma o vento. 1-9-0 grau 0-9-9, Lima Victor Delta. 1-7, pode abandonar e reportar final. negativo Lima Victor Delta, já vou autorizar o cancelamento, só informo que tem um tráfego se aproximando para o sinal da 17 a 3 milhas. É forte visual comigo. Ainda negativo. Se for cancelar o plano, Lima, as regras Lima Victor Delta, será o número 2 para pouso na 17. Confirma a questão. Confirma a distância da aeronave agora para na final da 17? A aeronave se encontra mais ou menos 3 milhas da final da 17. Positivo, vou curvar à esquerda, me enquadrar na base pela direita mais longa da 17, positivo? O Lima Victor Delta. Bravo, Kilo Índia, final 2 milhas, sim, meia. Lima Victor Delta, cancelado os 2-0, autorizado a base longa pela direita, reporte final. Victor Delta. Bravo, Kilo Índia, livre posto, pistão no 7, vento 190 graus, 092. Pouso autorizado, bravo, Kilo Índia. Girando base no 7, o Lima Victor Delta. Lima Victor Delta, está autorizado para seguir para a final da 17, reporte final de 3 milhas. Reporte para a final 3 milhas, Victor Delta. Estacionamento no 86703. Índia, uniforme, controle. Como qual seria ideal para a Sierra November Bravo uniforme? Ideal seria 280. É autorizado direto, destino, informe estimado de pouso e autorizado a subida para o 085. Aguarde, vai reportar o que tem de uniforme. Salvador, gol 549. Para aproximar, estacionar, gate 62. 367 e 360, descendo para 2500. Está autorizado o flexionamento, chame táxi. Camarada, 064. 4065, pronto para cópia. Azul 4065, red copy. 4065, go ahead. 04065, approve to Campinas, park level 340 via upper risk 58. And departure runway 10, after departure, right turn, and goal departure, Gonza, transition. And squawk 5446, control departure frequency 119.35. Roger, clear sign level 340, I fly to Campinas. Departure, runway 10, right turn, Golly Jones, departure. On this call, 5446, 1935, every departure control. And there we are, gate number 9, for pushing tag, please. The airway is upper risk 58. Roger that, upper risk 58, and you ready for push. 04065, readbacks for act, altimeter set 1013, and stand by, maintain position. Roger, holding position, Azula, 4065. Vai realizar o backtrack aguardando para ingresso no até o pátio da base. O Lima Vitor Delta vai ingressar, positivo? Afirmativo, Lima Vitor Delta, 4-5. Vitor Delta. Para o táxi do Gol no 649, 71 a bordo, 71, autonomia 1240, alterna Aracaju. 649, táxi via Juliette Alfa e Charlie, ponto esperado 10 na Charlie, 208-612, ajuste 10 no 3, tomou um voo, boa tarde. Repete Juliette Alfa e Charlie, boa tarde, boa tarde. 947, copiado. Guarulhos, no nível de voo 340, sentido a Oscar, pronto para cópia. Já 3155, agora autorização 340 para Guarulhos. Moedano é Delta Air, provavelmente? Sim. Obrigado, Zulu, Full Zero, 65, along for our first flag, please. Vai meter position. We are maintaining, so just asking how long for our pushback, please. Adoro é o papapapá, é com o papá Sierra, ciente da Oscar, câmbio. Tarde, é com o papá Sierra, identifique, chegada man, desça para o 050. Descendo para o 050, papá Sierra. O Vitor Eugênio Prime solicita um desvio de 10 graus à direita para evitar formações. Lima Juliette, Lima, livre da colagem, pista 17, vento no 80 graus, 109. Boa tarde. Lima Juliette, Alfa Charlie, muito espera 18.6, obrigado, bom trabalho. Bom dia. Excelente uniforme. Gol 1807, completo sinal GPS, chame torre 18.6, bom posto. 18.6, obrigado, uma boa tarde. Oi, Salvador, muito boa tarde, Gol no 807. Boa tarde, Gol no 807, continue a aproximação, agora na autorização de pouso, informe os primeiros 90 metros fechados, pista 10. Tá ciente, Gol no 807, tá baixado travado. Retornando na proa de Duna. Positivo, por enquanto retornamos à proa de Aman. Autoriza a proar toque da presente? Afirmativo. Papa Sierra. Boa tarde, Lima de Lima, Julieta Lima, contato radar, saída Gol, suba nível 320. Nível 320, Lima na Gol. Picho 10, vento no 90 graus, 08 mais. Livre pouso, pista 10, Gol no 807. Terra, autorizado 2.000 pés, ajuste 1013, informe no localizador, pista 10. Papa Sierra para 2.000 pés, ajustado a 1013, reportará no localizador, Papa Sierra. Tem aí, please. Lima, Juliette Lima. Na sua proa, 5 milhas aqui, vai te enviar de forma. Você não teve no endurance? 425, and alternate will be a Sierra Bravo Charlie Tango, 121 on board. Azul 4065, approved taxi via April 1 after Juliet Alpha and Charlie. On hold point, taxiway Charlie, contact the tower 118.60. Ultimate side 1013. Have a good trip. 1013, and then the standard April number 1, Juliet Alpha and Charlie, 18.6. Thank you, good day. 7, Paulo 32, Olivrão 219, para o taxi. Olivrão 219, boa tarde. Com a intenção de pouso na 17, Papa Sierra. Afirmativo, Eco Papa Sierra, na proa 100-100, informe visual com aeródromo para mudança de regra. Pista para 2.000 pés. Papa Sierra, grato. Padrão, informe pessoas a bordo. Ah, Salvador, eu sou o Cantor Grida, Zedato, não, Papa Tango, Mike Bravo, Uniform, 150, and 45 miles, and 49 miles, heading 120 for the aviation. No Mark Bravo Uniform, Skulky Dead, Infant Level 050, AMA Level. As KZS, maintain heading 130 to deviation, sir. Roger. Request leaving 150. Sorry, ma'am, you're coming very weak. Say that again to maintain a holding point, is that correct? Okay, continue taxi, reach your holding point, maintain position. Hold short at runway 10, thank you. Aguardando a cópia, okay, zona 55. Quatro, controle 19.35, bom voo. 19.35, gol 649, tá. Controle... Salvador, gol no 649, decolou na sua escuta. Gol no 649, contato radar, sede da El, suba ao nível 220. Segue da El, subindo a 220, gol no 149. Romeo Victor India Uniforme, está livrando agora terminal, suba para o nível 085, chame agora Centro Recife na frequência 128.8 e alterna 133.25. 1288, 1703, pistão no zero, centro 90 graus, tomou zero. Livre decolagem, pistão no zero, web 6703. Pulse 65, can you line up your name, one chair? Affirmative. Line up and hold the runway, one chair, thank you. Alterna 13325. 1288, 13325, Leon. O 355 está autorizado para Guarulhos, número voo 340, via Upper Whisky 50. Decola da pistão no zero, com curva à direita, após decolagem na saída da EL, transição de NER. Transponder 5460 e a frequência do controle 119.35. Ok, copiado Guarulhos, 340, decola da décima, curva direita, da Eldinera, Peruísque 50, 5460, o transponder 1935, controle, seu 3155, pronto para fugir acionamento na 4. Está 3155, após embarcamento dela na Bang da Gol, que está parqueando agora no 01, está autorizado para fugir acionamento, chame táxi. Ok, após parqueamento do Bang da Gol no 01, livre puxa acionar, 3155 da 3. Suba inicialmente restrito, nível 070, saída agora. Restrito 070, tá ciente que iniciou em curva imediata para evitar formações. É, te afirmativo. O 649, Salvador. Receba. Eu tenho condição de ir pro agora da EL? Afirmativo. É, te vou na pro da EL, gol no 649. Da presença é o gol 649. Eu, Quebec Serra, prossiga. And tell Zulu Fuji 65. Go ahead. Okay, ma'am, after the patch, we need to turn right as soon as possible, please. Okay, to avoid the weather conditions. Hey, Pam. As far as you're expected to immediately turn right and take off on a wind 180 degrees, 10 knots. I understand, clear forward, take off on a 10 and right turn after departure, thank you. Passing the 10 13. I fly heading to Duna positions and 3000 feet, 1013. Eco Papa Serra já está visual com o campo? Completamente, para modificação das regras de voo e nos ajustarmos a final da 107 Papa Serra. Afirmativo modificado 239, desça para 1.510, chama agora a torre na frequência 118.6, bom pouso. Papa Serra, grato, boa tarde. Por é o Papa Papa, Eco Papa Serra, próximo a se ajustar com a final da 107